Como diz meu parceiro Abonã, vem pra Uber, bebê! Fudeu, Adinha! E hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer. E se segundo as intenções, sem tocar, sem beijar, ela vai enlouquecer. E olha até uma loucura, trazendo a proibida, mantendo a postura. Depois da meia-noite, filme com censura. Sensualidade pura. A gata é uma loucura, fazendo a proibida, mantendo a postura. Depois da meia-noite, filme com censura. Sensualidade pura. Eu gosto de fazer o tá, tá, tá, tá, tudo, ficando e mostrando o poder desse bumbum. Só pensando em mexer, mexer. Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela vai enlouquecer. E a gata é uma loucura, fazendo a proibida, mantendo a postura. Depois da meia-noite, filme com censura. Sensualidade pura. E a gata é uma loucura, fazendo a proibida, mantendo a postura. Depois da meia-noite, filme com censura. Sensualidade pura. Vou gostar de fazer tá, tá, tá. Ô tá, tum, tum, quicando e mostrando o poder desse bumbum. Tá, tá, tá, tum, tum. Vai, vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Fazendo o movimento do talento. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Fazendo o movimento. Esse bumbum tá, tá, tá, tum, tum. Que delícia, mãe. Só na maldade. Ladies and gentlemen. Fudeu, modinha. Rapaz, eu acho que eu falei em inglês. Que negócio estranho, velho. Fudeu, modinha. Que inglês baixo astral, velho.